Programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Olha esse telefone. Ô Barbosa, quem tá na linha pra conversar com a gente é o cantor e compositor Mortinho da Fila. Opa! Barbosa. Ele tá completando 30 anos de carreira, Barbosa. Vamos bater um papo com ele aqui. Tudo bem, Mortinho da Fila? Ei, Maurício Menezes. Tudo bem? Meu irmãozinho. Tudo bom, Mortinho? Tudo bem, meu irmão. Grande Francisco Barbosa. Fala, Mortinho. Salve, Barbosa. Salve. Pai do Chiquinho. Isso. Filho da dona Lenine. Exato. Amigo do Mauro Mota e comunicador da grande Rádio Globo. Tá certo, tá certo. Ô Mortinho, perdão, como é que você se sente agora completando 30 anos de carreira? Como é que eu me sinto, meu irmão? Grande Maurício Menezes. Ouviu aí, Barbosa? Ouvi. Pergunta pra me deixar enrolar. 30 anos. 30 anos são o quê, meu irmão? São 30 anos. 30 anos. Tá. 30 anos de estrada. Tá bom. Mas, Mortinho... Pode falar, Barbosa. O que significa pra você completar 30 anos de carreira, rapaz? Significa 30 anos de carreira. Tá, meu Deus. Olha aí, Barbosão, são 10, depois mais 10, depois mais 10. Grande Francisco Barbosa. Esse é o Barbosão que eu conheço. Tá certo, tá certo. Arrebentando nas madrugas do Rio de Janeiro. Ô, Mortinho, tá começando agora na Casa de Cultura Laura Alvim, Ipanema, né? Uma exposição sobre os seus 30 anos de carreira. Como é que é essa exposição? Essa exposição é uma tremenda exposição, meu irmão. Tem retrato pra ver, tem livro pra ler, tem música pra ouvir. Tá certo, mas... Grande exposição. Tá certo, mas essas fotos, Mortinho, da exposição são do seu início de carreira, são fotos de estúdio. São fotos de quem? São de máquina de tirar retrato. Meu Deus do céu. Aquela maquininha que tu aperta o dedo, sim. O flash pisca. Uhum. Mas são aquelas fotos. Agora, foto de retrato, mas não é lambi-lambi, não. Tá bom, né? São foto mesmo, aquelas fotos bonitas. Não tá, mas, colorido, 24, 36 por dia. Tá bom. Ô, Mortinho da Fila, eu queria saber uma outra coisa. Grande Maurício Menezes. Esse quer saber de tudo. Esse homem tá que tá. Tá ouvindo aí, Barbosão? Tô, Mortinho. O homem quer saber, o povo quer saber. Tá bom, Mortinho. Vamos saber o que ele quer, Mortinho. Vamos a grande Francisco Barbosa. Ai, meu Deus. Esse não quer nem saber. Esse manda ver mesmo. Esse é o homem. Nas madrugas pelo Brasil todo. Para lá, Mortinho. Vamos ouvir a pergunta dele, Mortinho. Vamos lá. Alô, Bahia, Jacuecanga, Ceará, Curinhatã. Caixa Prego no Cubaco. Que isso? Tonga da Mironga do Gabureté. Francisco Barbosa na armadura. Tá bom. Essa exposição sobre a sua vida vai ficar aberta até quando? Grande Maurício Menezes. Até quando o Lelele viu no Bocabar. Que isso? Aí no Bacubaco do Tereco Teco. Numa boa, um baile é loar. E vamos que vamos, vamos. É devagar. Devagarinho. Fala. Segura. Já tive mulheres. Tá bom, Mortinho. Obrigado pela canja, Mortinho. Valeu, grande. Quando tu quiser, só falar comigo. Tá bom, Mortinho. Grande Mandigo,